Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado, por gentileza, nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da Actis, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística, Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 16. As botas do Zé. As botas do Zé têm nada mais, nada menos que 18 anos e uns meses. Ou serão 19 anos e tal. O tempo que já lá vai. A verdade é que elas são um padrão da aliança entre a qualidade do produto e os cuidados do trabalho com empenho. E olhem que pareceriam novas se, paulatinamente, o tempo não lhes tivesse arrancado o pelo nas saliências mais ousadas do cabedal, deixando em seu lugar rastos negros como rugas venerandas. É certo que um quase eterno serviço militar de 3 anos, 3 meses e 10 dias, contados sol a sol, lhes deram umas folgas apreciáveis. Apenas trabalhavam elas nos invernos e quando o dono tinha férias. Mas, verdade verdadinha, é ao pai do Zé que as botas devem agradecer a cara de saúde nos ombros de uma longevidade incontestada. É que o Sr. António Jorge, em rapaz, foi sapateiro. Digo sapateiro e não remendão, porque de bocados informes de couros, calfes, linhas e pés, fazia botas e sapatos que eram um regalo de ver. Haviam de ter ouvido o Sr. António Tavares, que Deus haja, mais conhecido por António da Laura, mas a quem os sapateiros mais jovens chamavam apenas mestre, numa aceitação implícita da sua direção magna e do salário exíguo. O mestre pagava pouco, mas não era mau sujeito, não, senhores. Os tempos é que eram levados do diabo, e se ali se ganhava mal, nos outros lados a fartura era a mesma. Trabalho, sim, disso era a tripa forra para a rapaziada e patrão. Entravam de manhã cedo e era uma lufa-lufa todo o malfadado dia entrecortada com o caldo com qualquer coisa lá pela 1 da tarde. De estômago a chocalhar, atiravam-se de novo à faina, enfiando as mãos onde a clientela enfiava os pés. A que a higiene daqueles tempos não concedia muita limpeza. E as 7 horas da tarde alongavam-se em chegar arrastadas pelo sol que, gasto pela folia, terminava por ir deitar-se atrás da fraga da cruz. É que até o sol morria por um descanso. António da Laura é que não tinha a bondade do Criador. E era tão certo como eu ser Zé que, no momento exato em que um dos rapazes fosse o João Marcos ou o Joaquim da avó, descalçasse as maniotas em jeito de bonda, se levantava com modos indecisos e, de voz um quanto saltitante, disparava que havia muita obra a fazer e a acabar e que teriam de fazer serão, não fosse a freguesia dar à sola para o outro lado. Era verdade. Manteigas, a terra do Zé, tinha uma quantidade de sapateiros que eram louvar a Deus e, mesmo assim, era numerosa a caterva da gente descalça que se via ainda por todo o lado. Olhem que só na oficina do mestre Tavares, uma lujeca a dar para a estreiteza tortuosa da Rua Chã, chegavam a juntar-se 8 homens, sempre atulhados de butifarras, sapatos e chinelos fedorentos. Podem-no confirmar o António Pico, o António Mochano ou o António Gago. O destino juntara naquela oficina, mal aparentada, a mais bela coleção de Antónios. A fabricação em série não estava ainda divulgada e não faltava trabalho a quem soubesse fazer uma linha a preceito. Porém, os bons profissionais abundavam e a freguesia sempre foi movediça. Entre mestres e oficiais, conheciam-se Alberto Polainas, sempre com uma palavra a dizer, o Olímpio Gabriel, ali bem perto do Tavares, Joaquim Jorge, simpático até à medula, José Ambrósio, avesso ao riso barato, mas comunicativo, e lá mais para os lados de São Pedro, José Peteto, bonacheirão afável, e João Lúcia, bufando ares de eterno insatisfeito. É claro que, tão grande possibilidade na escolha de obreiros, assustava os profissionais da Sovela, que receavam não ter trabalho e dinheiro, se os utilizadores de chambarcos debandassem à cata de melhores serviços. E o remédio era sujeitar-se a tudo. António Tavares e a freguesia usavam o facto como arma assestada ao peito dos rapazes. O mestre ia conseguindo ceroadas que não pagava. Quem falava em remunerar trabalho extraordinário? E os fregueses, por outro lado, atascavam a oficina com sapatos que iam à graxa que a boa tradição mandava fosse gratuita. No meio desta giga-joga toda, quem se tramava sempre era o Jorge e companhia, que se viam em vascas para agradar aos gregos e ao troiano. O que ainda valia, no meio de tanta desventura, era que os oficiais tinham gosto por aquilo que faziam. A aprendizagem, aliás, sei eles cara, à força de suor e lágrimas, quantas vezes. É que se alguém botava na cabeça a aprender a arte, tinha de se devotar com todas as veras ao trabalho, durante 3 ou 4 anos, sem a mercê de uma só moeda de 10 reis para compensar um pouco a fadiga. À falta do incentivo da remuneração, superpunha-se imperiosa a vontade de fazer bem para poder abandonar mais cedo tão dura forma de estágio. Depois ficava ao gosto pela perfeição, mais notória nuns que noutros, como é natural. Era nisto que António Jorge era exímio, e o mestre sabia-o. Sempre que, de quando em quando, aparecia obra de encomenda, era quase um ritual. Mestre Tavares levantava-se, no seu jeito muito peculiar, e largava. Oh, António! Sincronamente, 4 cabeças se erguiam e 8 olhos de Antónios, repuxados para cima, fixavam o patrão António. Tomas conta disto? Perguntava ele ao Jorge. Estou a acabar. Deixa isso. Pôs ali. Toma nota. São sapatos para o Sr. Tomás. Dava-lhe um pequeno lamiré de é assim e assado. E lá principiava o António Jorge, com mãos de artista, a faina rude e delicada. Escolher o material, cortar, talhar, criando de bocados sem forma, coisa com algum jeito. Depois, era o preparar das linhas com rigor, deslanar com subtileza o linho, juntar outras fiadas com movimentos longos, justapor as extremidades à distância exata, torcer e lanar em movimentos precisos, escolher as cerdas e fixá-las, por uma técnica quase cirúrgica, e, por fim, dar cera ao pés em movimentos amplos, vigorosos e eficazes. Tal a linha, mestre? O olhar e o aceno valiam um discurso. Dias depois, a obra ficou pronta à custa de destreza, suor e engenho. Entretanto, tinha sido o cozer dos sapatos nascituros, entalados entre as pernas protegidas pelos chafões, enquanto a linha era puxada pelas mãos, semicobertas por maniotas que, ora faziam força de veias tumefactas, ora apontavam com justeza a sovela, depois do gesto inconsciente de enfiar a ponta na sacola das costas da maniota esquerda, cheia de sebo lubrificante. Primeiro, as partes mais delicadas e clamando perfeição. As peças de pele que iriam cobrir os pés. Depois, acoplar tudo ao forro, palmilha e sola, exigindo força e habilidade, garantindo estanquidade, robustez e vida longa. Ainda as aparadelas finas com a faca de aço, afiada em ritmo vivo no assentador, as passagens de grosa e lixa fina, uns toquezinhos de martelo a domar a rigidez das costuras, a graxa final e o par de sapatos na cera. Quer dar uma olhadela, mestre? Ao António Jorge, em pé, com as mãos em suporte e os sapatos apontados à frente, encostados ao peitilho de cabedal, brilhavam os olhos de pura satisfação. António Tavares levantou-se também e aproximou-se da porta, à cata da luz, para melhor observação. Esquadrinhou com minúcia os sapatos em que pegara e disparou com força interior. Porra, António, isto é obra. Sabes que mais? Pega numa caixa de papelão e vai pô-las na monta do Sr. Miguel Esteves. Não os tem lá nem melhores, nem mais perfeitos. Ponde aqui os olhos. Terminou, voltando-se para os outros, como se aquilo fosse obra sua. Miguel Esteves era o comerciante que, em Manteigas, patenteava ao público o calçado fabricado mais durável, estético e confortável, pelo que a tirada de mestre Tavares, sabedor do seu ofício, era um autêntico galardão em honra de António Jorge. O oficial, conhecida a exigência do patrão, pouco dado a louvores, nunca mais esqueceu a recordação do elogio. Nem quando andava já de chinelos e bengala de três pernas, lutando contra a destruição de uma trombose. Um dia, o rapaz, que era brioso e de bruto não tinha nada, deu-lhe para começar a pensar. O meu trabalho não tem o mestre razão de queixa. Pelo contrário. Ainda no outro dia, quando o tio Afonso Sameira cá veio encomendar umas botas, me fartei de rir cá por dentro. Cliente cheio de esquisitice e exigências, queria forte e bem feito. Sem mais aquelas, o mestre entregou-me o trabalho. Ai, a cara do tio Sameira! Oh, Tavares de um demónio! Então tu metes o trabalho das minhas botas na mão do mais fraquito. Olha que se elas meterem uma gota de água que seja, venho-te cá pôr para calçares tu. Vais ver o que ele faz. Ai, quero ver, quero. Depois da obra feita, Afonso Sameira mirou, remirou e acabou por conceder. Bom, bonitas estão. Quero ver é os pés num charco quando vier a chuva. Ameaçou. Descansa que a água, só pelo cano que por onde foi cozido, não entra de certeza. Afirmou orgulhoso António da Laura. E não entrava mesmo, porque botas cozidas por mim, com linha a cruzar, ficavam com as solas mais agarradas que unhas a carne. A verdade, porém, é que nem os parabéns que o cliente veio apresentar semanas depois me fizeram esquecer que o mestre pagava a obra. Ora, se ele me dava sempre trabalhos que exigiam maior perfeição e solidez, como é que eu podia aprontar a mesma quantidade dos outros, cujos afazeres exigiam apenas que se tamancasse aqui ou ali muitas vezes? Decidiu-se e foi ter com o mestre. Falou, discutiu, argumentou, rebateu, explicou, subentendeu ameaças, motivou os outros e passaram a ganhar ao dia. Continuava era a faltar quem pagasse as noites, que nem o diabo, como seu patrono, remunerava. Era desesperante. Eles ali na oficina, recurvados sob o trabalho, tarde avançada, e a verem passar na rua em frente, já de ponta em branco, os antigos companheiros de escola, agora operários na fábrica, tendo saído mais cedo e recebendo ordenadinho certo. Depois, eram ainda aqueles cheirões malditos que, por alturas da Páscoa e vésperas de festa, chegavam a colar com a manhã seguinte. E sem um homem ganhar nada com isso. Para tirar algum de parte, era preciso ir ainda, aos domingos de manhã, para a estrada em frente da igreja, engraxar sapatos a uns e a outros, enfiado na farpela velha e suja da semana, num contraste chocante com os fatos domingueiros dos demais. Doía mesmo lá por dentro, doía e revoltava. E era ainda a Teresa, Todos tinham tempo para namorar e beber um copo, e ele ali, dia e noite, como um forçado. O mestre tinha de compreender. Às boas não foi lá o patrão Tavares, que não se podia afugentar a clientela, que diabo de ideias eram aquelas, que sempre fora assim, que o importante era pôr trabalho na rua e que pagar não podia, porque, como eles sabiam, António Jorge e companhia, do calçado à graxa não se cobrava nada e as noitadas de antefestas eram destinadas a essa faina muitas vezes. É então com o nosso lombo que o mestre faz os seus favores? Não ficou na história o que o António patrão respondeu, porque resmungou tão baixinho, que ninguém ouviu. O que é verdade é que nesse mesmo dia, à tardinha, quando o João Marques se levantou da cadeira de palha, endireitando o dorso, e enquanto desprendia o peitilho, ia dizendo... Bom, então até à... Logo à noite havia aqui umas coisinhas para acabar. Cortou António da Laura, apontando o monte horroroso de chambarcos mal encarados. A ver se entrego amanhã. Venham às nove, já lhes dá para beber um copito. Surgiu na cara de todos a imagem da resignação costumeira. Mas, dessa vez, António Jorge não pôde coibir-se de pensar que o tempo de que ia dispor era mesmo para um copito. Porque se o copo fosse grande, teria de deixar metade no taberneiro. A badalada do sino, anunciando as 9:30 da noite, ouviu-a o filho de Adelino Jorge. Ai, se ele soubesse! De camisa lavada, a caminho do Eiró. A companhia de Teresa Marques era, de longe, muito mais agradável que a de António da Laura, mesmo quando o Timanel de Jesus e a tia Maria José passavam o serão de olhos pespegados no par. Então, não foram ceroar? Parecia milagre. Foram. Mas tu... Eu não fui. Mas porquê? Vê lá. Ele explicou e, seguindo o conselho da namorada, viu, e viu tão bem, que faltou ao serão 3 dias seguidos, dando para cada ausência uma explicação cada vez menos convincente. Mestre Tavares acabou também por ver. Houve discussões, ameaças veladas, argumentos a bradar ao coração, mais que à razão, e finalmente... Vivo! Pensaram em uníssono as cabeças dos assalariados. O patrão decidir a pagar as horas dos serões, que passaram a ser mais raros. Euforia pela conquista? Preocupação com a hora de levantar porque a banda ia animar festa em terra reiana? Planos de casamento demasiado adiados? Voltas e reviravoltas entre as baetas e o sono a divertir-se por quelhas e ruelas, em vez de vir ter com ele e cumprir a missão de o aquietar. Levantou-se na esperança de quebrar o enguiço e para beber água. Cerimonial complicado que implicou subir à cozinha de pés nus para não ranger tábuas, inclinar em ângulo preciso o cântaro para o copo de esmalte, beber no limite da sufreguidão e repor tudo nos sítios sem perturbar o sono do pai, colega na filarmónica Boa União. E foi quando se estendeu de novo e respirou fundo, abrindo-se ao repouso de Morfeu, que a insónia, usando aquele meio termo que não permite sono nem vigília, resolveu evidenciar a causa, a memória reacendida da via de dor e esperança entre o primeiro dia como aprendiz de sapateiro e a hora em que fizera valer o seu préstimo de oficial reconhecido para dignificar as condições do labor de cada dia. Há quantos anos? A caminho de 15? Teria sido por volta de 1931, fins de junho.